CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. 10 horas e 3 minutos deste sábado, agora 10 e 4 deste sábado, 14 de setembro de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 22 graus. Eu sou Bruno Zanetti, está começando o CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Foz do Iguaçu tem evento de velocidade na terra neste final de semana. Será na Prainha de Três Lagoas. Após reformas, estádio do Aldair Fagundes, na região do Morumbi, será reinaugurado neste domingo. Equipes de Foz do Iguaçu eliminadas do Paranaense de futsal se enfrentam hoje à noite no ginásio Costa Cavalcante. Documento entregue na Comebol em Assunção, no Paraguai, confirma Foz do Iguaçu como sede da Libertadores de Futebol Feminino. E ainda, campeonatos brasileiros da Série A e B, aqui no CBN Foz Esportes, que está começando. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320, também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Está começando o CBN Foz Esportes e vamos começar já falando de velocidade, já que neste final de semana acontece na Prainha de Três Lagoas, em uma pista montada, na verdade onde já tem a pista de motocross, né? Ela foi adaptada para o Campeonato Paranaense, a Copa Paraná de Velocidade na Terra. A prova faz parte do calendário oficial da Federação Paranaense de Automobilismo e vai reunir cerca de 70 pilotos das categorias Super Fórmula Tubular, Marcas Nacionais e Kart Cross. Essa semana, quem nos deu entrevista aqui na Rádio CBN, na verdade ontem, foi o Roberto Mafra, ele que é diretor do Automóvel Clube aqui de Foz do Iguaçu, para falar a respeito desse evento que vai reunir aí, certamente, além de pilotos, famílias que gostam aí de velocidade. Ele falou a respeito dos ingressos, um valor simbólico que será cobrado para os dois dias de evento. Os ingressos serão vendidos no local, né? Pode ser adquirido lá na Praia de Lagoas mesmo. Ele custa apenas R$10 para os dois dias, ou seja, R$5 por dia. É um evento que leva a chancela aí da Federação Paranaense de Automobilismo. E o objetivo, até pelo baixo custo do ingresso, é justamente promover o automobilismo em Foz do Iguaçu. Tá aí, portanto, o Roberto Mafra falando sobre os ingressos, portanto, R$10 para o sábado e também para o domingo. Neste momento, inclusive, já está rolando os treinos livres lá na pista montada na Prainha de Três Lagoas. E amanhã as corridas oficiais. Roberto Mafra também deu um balanço geral sobre a programação do evento que acontece neste final de semana. Acima de tudo, é uma grande festa para a família iguaçuense, né? Como não temos o autódromo ainda, é uma possibilidade da família iguaçuense poder, e da Tripes Fronteira, poder curtir, né, a velocidade, os carros acelerando na pista, mesmo sendo uma pista de terra que gera uma adrenalina até maior do que o asfalto, de certa forma. E a partir das 16h30, no sábado, teremos os treinos da arrancada na terra. Então vai ser a primeira vez que nós teremos uma prova, né? Vai ser, na verdade, uma brincadeira de arrancada na terra, tanto que é aberto para qualquer carro, qualquer pessoa, mesmo não sendo um piloto profissional, qualquer carro de rua pode ir lá e dar uma brincada e viver a experiência da arrancada na terra. No domingo nós temos, a partir da 8h30, o warm-up da velocidade na terra. Às 9 horas, a tomada de tempo da velocidade na terra. Das 10 até às 11h30 da manhã, o treino livre da arrancada. E das 11h30 até 1 hora, as baterias de arrancada. Na sequência, logo em seguida, aí 1h30, até às 17 horas, nós temos as baterias oficiais, as provas oficiais da velocidade na terra. E se tudo correr bem, com certeza vai correr, às 5h30 estaremos fazendo a premiação. Tá aí, portanto, Roberto Mafra, diretor do Automóvel Clube aqui de Foz do Iguaçu, falando a respeito da Copa Paraná de Velocidade na Terra, que acontece na Prainha de Três Lagoas neste final de semana. Falando ainda de velocidade, saindo da Velocidade na Terra para a Fórmula 1, que a CBN acompanha a temporada completa da principal categoria do automobilismo mundial. Essa semana divulgado, né, a saída ou a não renovação de contrato no final do ano do brasileiro Felipe Massa com a Ferrari. E logo na sequência, no dia seguinte, a Ferrari anunciou para o ano de 2014 a contratação do finlandês Kimi Raikkonen, que correu na equipe italiana entre 2007 a 2009. Foi o período em que Kimi Raikkonen correu na Ferrari. E ele formará dupla com Fernando Alonso. Que dupla, hein? Dois campeões mundiais. O Fernando Alonso bicampeão, Kimi Raikkonen campeão em 2007, correndo juntos na equipe Ferrari para a temporada de 2014. E Felipe Massa tendo que procurar uma nova equipe. Há rumores, segundo o empresário do próprio Felipe Massa, ele estaria ou havia o interesse da Lotus na sua contratação para a próxima temporada, que se inicia em 2014. Se o Felipe Massa não conseguir encontrar uma boa equipe, não há, pode até ocorrer a saída dele da categoria. E seria a primeira vez desde 1970 que o Brasil não teria um representante na Fórmula 1, desde Emerson Fittipaldi, que começou em 1970, e vários outros pilotos que já passaram pela categoria. São 10 horas e 10 minutos aqui na CBN, 10 e 10, e nessa semana aconteceu uma reunião na sede da Comebol em Assunção, no Paraguai, onde dirigentes da Associação Desportiva Iguaçuense, a ADI, apresentaram documentação necessária para realizar em 2013 a quinta edição da Copa Libertadores de Futebol Feminino. Mas nós já falaremos sobre a Libertadores de Futebol Feminino, porque está na linha com a gente o Aldair Fagundes, ele que está envolvido com as reformas do estádio lá na região do Morumbi. O estádio Aldair Fagundes ganhou as reformas após a conquista do Escolto Flamengo, equipe aqui de Foz do Iguaçu, que venceu a Copa Coca-Cola em 2012. Aldair, primeiramente, bom dia. Como é que estão as expectativas para a reinauguração do estádio aí na região do Morumbi? Bom dia, Bruno. Bom dia, amigos. Estamos aí nos últimos detalhes, né, Bruno? As horas passam. Às 9 horas deste domingo, a reinauguração, onde será feita a cerimônia oficial com a presença das autoridades, lideranças esportivas e a comunidade, que é o ponto mais importante desse projeto da Love Futebol Coca-Cola. A programação para o domingo, teremos um grande evento também com partidas de futebol já no novo estádio, né, Aldair? Exatamente. Às 8 horas da manhã nós vamos ter um amistoso entre a equipe do São Francisco e a equipe do Escolto Flamengo na categoria sub-11. Às 9 horas nós vamos dar uma parada para a cerimônia da inauguração do campo e após o jogo do sub-15 na seleção do bairro do Morumbi entre os alunos dos colégios contra a equipe do Escolto Flamengo, a equipe essa que foi campeã o ano passado da Copa Coca-Cola. Após esse amistoso do Escolto de São Francisco sub-15, o feminino do Fama e o Projeto Falcão. Após essa partida, o encerramento da última partida do dia, onde será realizado um jogo entre os voluntários, aqueles que fizeram parte da história, né, Bruno? Os voluntários do Projeto Lá Futebol contra a equipe dos vereadores junto com os secretários municipais. Aí está os jogos de amanhã, uma grande festa esportiva aqui no campo que nós esperamos a participação do público. Agora falando um pouco sobre o estádio, né? A gente que nos bons tempos da Rádio Foz já transmitimos várias partidas lá no estádio Aldair Fagundes. A reforma, o que mudou do antigo estádio para este agora? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa reforma aí. Olha, foi realizada uma reforma quase geral, 80% do que era as estruturas do campo, né? Toda a parte baixa do campo, o muro de 1 metro e em cima uma tela de 1,80 m. Portanto, as laterais, todas elas e a linha de fundo terão 2,80 m de tela e também uma rede, né, especial no fundo das traves de 6 m por 45 de comprimento. Na parte de baixo, que você conhece muito bem, o projeto maior foi a construção do muro. O muro de 100 metros por 3, são 300 metros quadrados, viu, Bruno? É um muro muito reforçado devido à terra que foi colocada nessa área, mas os vestiários das duas equipes e o ponto importante embaixo também é a cabine da rádio e emissora de TV, e embaixo o vestiário da arbitragem. E o grande projeto também, com parceria da Itaipu Binacional, é a iluminação que será feita numa segunda etapa, mas os postes já estão no local do campo. Aldair Fagundes, mudando um pouco de assunto em relação ao campeonato amador, o seu São Francisco está numa situação um pouco difícil, né? Mas dá para escapar do rebaixamento? Não, o rebaixamento já escapou, né, Bruno? Você vê que a Vila Paraguaia e a Vila Acre vão disputar aí a última vaga. E você sabe que todo o equipe que não tem um campo para disputar os jogos fica difícil. Então nós conversamos com o Nenê, que é o responsável da equipe, pedimos a ele que cuidasse somente para não rebaixamento e o que pudesse vir seria lucro. Porque nós subimos em 88, de lá para cá a equipe nunca sofreu o perigo do rebaixamento. Mas nós já sabíamos que nós estaríamos correndo esse risco devido à equipe estar aí sem o campo para os treinos e principalmente para os dias de jogo. Mas o rebaixamento já foi embora, a gente está tranquilo e já pensando já na segunda fase. O que vier agora, Bruno, é lucro. Tá certo, Aldair Fagundes. Muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Sucesso aí com o novo campo do Aldair Fagundes. O seu nome, né? O estádio que leva o seu nome. A gente brinca que é o único dirigente que, felizmente, está vivo ainda para ver a homenagem no estádio aqui em Foz do Iguaçu. E sucesso na programação deste domingo nessa grande festa do futebol aqui da cidade. Obrigado, Bruno. E eu quero agradecer especialmente a CBN, porque durante esses 4 meses que nós tivemos aí na construção, a CBN recebeu de braços abertos, inclusive participamos da programação, onde os representantes da LOF Futebol estiveram em Foz do Iguaçu, e a CBN faz parte desse projeto da LOF Futebol e esperamos a presença da equipe da CBN amanhã na cerimônia de abertura do campo. Tá certo. Falei aqui com Aldair Fagundes, ele que é dirigente também na Secretaria de Esportes, envolvido com categorias de base de futebol aqui da cidade de Foz do Iguaçu e também, por que não, um dos proprietários aí do estádio que leva o seu nome aí, que tem a homenagem a ele no estádio Aldair Fagundes na região do Morumbi. São 10 horas e 16 minutos, retornando a falar aqui da Copa Libertadores de futebol feminino que eu havia iniciado. Essa semana teve uma reunião na Comebol, na sede da Comebol em Assunção, no Paraguai, onde dirigentes da ADI apresentaram a documentação necessária, confirmando Foz do Iguaçu como sede da Copa Libertadores de futebol feminino. Inicialmente, a Copa Libertadores estava previsto para ocorrer em outubro, mas a data precisará ser alterada pelo fato de que alguns campeonatos nacionais na América do Sul ainda estarem em andamento e, portanto, não terem definido os representantes de cada país na competição continental. As datas sugeridas para as disputas são nos dias 25 de outubro a 7 de novembro e 17 a 30 de novembro. A diretoria da ADI concordou com a mudança de data, pois também estão previstas reformas no estádio Pedro Basso, na Vila Holanda, palco da maioria das partidas. Lembrando também que a fórmula de disputas será a mesma aplicada até 2012. 3 grupos com 4 equipes cada, classificando os primeiros colocados de cada grupo, mais o melhor terceiro colocado geral. Os times cabeças de chave já estão definidos. A ADI Foz Cataratas, como equipe sede da competição, São José dos Campos, atual campeão da Copa do Brasil, e Colo-Colo, do Chile, atual campeão da Libertadores. Além dessas 3 equipes, já estão garantidas no torneio também o Boca Juniors da Argentina, Cerro Porteño do Paraguai e o Nacional do Uruguai. Falta definir ainda o segundo representante chileno, além também do representante da Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru e Equador. Em 2012, a Copa Libertadores foi disputada em Pernambuco e a ADI, treinada pelo técnico Gesi Damasceno, que é o mesmo treinador atual, ele ficou com o vice-campeonato, perdendo o título na final para o Colo-Colo do Chile nas cobranças de penalidades. Para finalizar o CBN Foz Esportes de hoje, o Campeonato Brasileiro, que temos em andamento, está começando o segundo turno, né? Teremos neste final de semana a segunda rodada do segundo turno ou a 21ª rodada, somando aí todas elas. Às 18h30 hoje tem Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Fluminense enfrenta a Portuguesa. E no domingo temos às 4 horas da tarde Vasco e São Paulo, Corinthians e Goiás, Ponte Preta e Flamengo. Também temos Criciúma, Internacional, Coritiba e Bahia, Vitória e Náutico, Grêmio e Atlético Mineiro, Santos e Botafogo. E na Série B, o Palmeiras joga hoje à tarde, tentando aí ampliar a sua vantagem na liderança da competição. O Palmeiras encara o América Mineiro fora de casa. Ontem a Chapecoense meteu 6-2 no São Caetano e se manteve na segunda posição com 46 pontos. O Paraná Clube perdeu na Vila Capanema para o Oeste de Itápolis por 2-1. O patrocínio de cemitério na camisa do Paraná Clube não deu muita sorte para o tricolor paranista. E temos também a rodada neste final de semana da Série B do Brasileirão. Apesar da derrota, o Paraná se mantém aí na quarta posição com 39 pontos. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista, reprise com a irmã Ernesta. A última entrevista dela aqui na CBN, antes dela se mudar para a região de Curitiba, onde ela teve que se deslocar aí por conta de sua função como freira. Ela deixou a cidade de Foz do Iguaçu e a gente relembra a entrevista dela aqui na CBN. E às 11 horas tem o CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Voltaremos sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã, com mais um CBN Foz Esportes. Até lá! CBN Esportes.